Há três noites que eu não durmo, lalá, pois perdi o meu galito, lalá, pobrezito, lalá, coitadito, lalá, eu perdi-o no jardim. Ele é branco e amarelo, lalá, tem a crista bem vermelha, lalá, bate as asas, lalá, abre o bico, lalá, ele faz kiriquiqui. A vós todos recomendo, lalá, se acaso encontrardes, lalá, um jeitinho, lalá, apanhai-o, lalá, e trazei-o àquela. Com jeitinho, lalá, apanhai-o, lalá, e trazei-o àquela.